seu calor. Quero sentir seu sabor. Quero um beijo seu. Vem sentir meu calor. Vem morar comigo. Eu pago o preço que for. Quero um beijo seu. Vem sentir meu calor. Vem morar comigo. Eu pago o preço que for. Ai, ai, amor. Pago o preço que for. Quero um beijo seu. Vem sentir meu calor. Vem morar comigo. Eu pago o preço que for. Quero um beijo seu. Vem sentir meu calor. Vem morar comigo. Eu pago o preço que for. Ai, ai, amor. Pago o preço que for. Ai, ai, amor. Max, o Celestão, meu...